Antena Web Informação. Às terças, às 19h15, vamos viajar por ruas e cidades. Les amants de Paris couchent sur ma chanson. À Paris, les amants s'aiment par leur façon. São ruas, cidades, localidades, regiões, países, culturas. Sem fim de lugares por onde podemos passar, sempre na companhia de Nuno Miguel. Por ruas e cidades, às terças-feiras, às 19h15, com Nuno Miguel no Canal 1. I want to be part of it. Boa tarde, este é o Antena Web Informação. França está em choque. Depois de um tiroteio que acabou por matar uma polícia, uma agente de polícia em Montrouge ontem, hoje é mais um dia marcado por investidas jihadistas na França, mais especificamente na capital, Paris. A nordeste desta cidade, em Goel, em Dammartin, uma empresa foi tomada por dois irmãos, Sherif e Saïd Kouachi, que são franceses de origem argelina e que, portanto, não estão propriamente ligados ao Estado Islâmico. Mas há muito tempo que estes dois irmãos figuram como membros perigosos e terroristas na lista negra dos Estados Unidos da América. Esta informação também está a ser adiantada pela France 24, que está a transmitir as suas emissões desde Dammartin, Goel. Desde esta manhã que foram registados tiroteio na Estrada Nacional 2, por onde fugiam num carro furtado os dois irmãos, que vieram então a alojar-se nesta empresa e que fizeram reféns. Há pelo menos um ferido, mas não se sabe a gravidade. Todavia, porque ainda não foi possível entrar neste edifício, desconhece-se exatamente o número de feridos e se há ou não vítimas mortais. O Le Parisien adiantou esta manhã que havia duas vítimas mortais, mas pouco depois esta informação foi desconfirmada pelas autoridades no local. São cerca de 5 helicópteros que se encontravam a circundar toda aquela área e no aeroporto perto dali começou a desviar os aviões para outros locais. Mas entretanto estava já numa questão de negociações esta situação quando às 12 horas francesas um novo ataque, desta vez a um supermercado em França, instalou novamente o caos. Aqui também houve reféns e pelo menos um ferido, mas desconhece-se ao certo o que está a acontecer dentro deste supermercado. Foi em Porte de Vincent, na parte este de Paris. Então este supermercado que foi tomado, desconhece exatamente o número de pessoas que estaria dentro deste supermercado, mas aqui o número poderá ser mais sangrento. Há fontes que vão adiantando para já 10 vítimas mortais, mas também há quem apenas aponte 5 reféns e um ferido. São informações contraditórias numa sexta-feira negra para a França, aliás, numa semana negra, recordando subtilmente que já desde quarta-feira que se têm sucedido estes ataques. Na quarta-feira, como já disse, o jornal satírico Charlie Hebdo foi tomado e aqui sim foi tomado, foi um assalto rápido, foi uma investida rápida, com 12 vítimas mortais e 5 feridos. Neste caso, mais recentemente, podemos atualizar os números, são 13 vítimas mortais e 4 feridos, já que uma das vítimas que foi atingida na quarta-feira acabou mesmo por falecer no hospital ontem de manhã. Os restantes 4 estão, para já, livres de perigo. Também ontem, em Montrouge, houve tiroteio. A gente que foi ferida ontem morreu esta manhã. E, como já disse então, estes dois acontecimentos que estão a chocar a França, mais especificamente Paris, mas não se sabe ao certo quem é que está por trás destes acontecimentos. Ontem, um jovem de 18 anos entregou-se às autoridades parisienses, confirmando fazer parte desse ataque perpetrado ao jornal satírico Charlie Hebdo. Entretanto, os irmãos Sherif e Said, como já tinha aqui referido, estão cercados agora pelas forças policiais francesas, mas também daqui, esperando-se que não houvesse mais nenhum incidente, há então esta situação no supermercado, em este Paris, no supermercado de Port-Vincent, no cocher de Port-Vincent. Entretanto, digo-lhe também que a Al-Qaeda já na quarta-feira havia reivindicado esse ataque, mas desconhece exatamente a veracidade destes factos, dado que muitas vezes acontece mais do que uma reivindicação, e neste caso não foi de todo uma exceção. Não houve mais do que uma, mas houve outros braços jihadistas que acabaram por também apoiar esta atitude dos radicais islâmicos. Conto-lhe ainda numa informação que acaba de chegar aqui à Antena Web, neste especial de informação, que é uma Antena Web informação, mas um pouco mais alargado, de que não há negociação possível. As forças militares estão a estudar a entrar à força no edifício, sabendo que isto pode acabar em tragédia. Mas a verdade é que os irmãos Sherif e Said negam-se a qualquer negociação, dizem que estão dispostos a morrer como mártires. Ontem a comunidade muçulmana em Portugal condenou vivamente estes atentados, que dizem nada ter a ver com a religião muçulmana. Diz que dizer Deus é grande costuma-se dizer numa questão de iniciar as orações, mas não no sentido de matar pessoas. Simultaneamente, a vingança de Maomé, como foi também outra das frases pronunciadas durante os disparos no Charlie Hebdo, não há realmente essa vingança de Maomé, há apenas a questão do Deus é grande, mas fora ainda assim do contexto em que foi utilizada. Entretanto, posso adiantar-lhe que também está a ser avançada a possível morte de Fidel Castro. Cuba terá convocado uma conferência de imprensa para amanhã, mas, entretanto, o próprio governo cubano veio desmentir recentemente essa informação. Todavia, há uma agitação à volta deste assunto. Há alguma agitação dentro da família Castro que está a levantar ainda assim mais suspeitas. Numa altura em que o degelo entre Cuba e Estados Unidos está prestes a acontecer, ao fim de sensivelmente 55 anos, neste caso 56, se tivermos em conta que está a completar-se neste ano, e não falta muito, está a completar-se neste ano o 56º aniversário da Revolução Cubana, que em 1959 fez subir ao poder Fidel Castro, que acabou por se tornar num ditador e tornou Cuba um país comunista, mas com muitas particularidades. Entretanto, posso dizer-lhe também que, com respeito ao Charlie Hebdo, e fechando este especial, esta nova informação, quanto ao Charlie Hebdo, o jornal abriu hoje novamente, o Libération abriu as portas ao grupo de trabalho do Charlie Hebdo para que possam continuar a funcionar. Recordemos que em 2011, quando o edifício do Charlie Hebdo foi parcialmente destruído à bomba, o Libération cedeu as suas instalações para que os funcionários deste satírico pudessem continuar a trabalhar. Também o Le Monde forneceu computadores, neste caso 5, para ajudar nos trabalhos à equipa do Hebdo. Entretanto, também à conta da plataforma online, há vários subscritores que estão a doar dinheiro para que possa haver uma reconstrução do edifício e também um ânimo, um incentivo ao jornal Charlie Hebdo, que já recebeu cerca de 1 milhão de euros em donativos só até às 13 horas desta sexta-feira. A comunidade internacional condena os ataques e o governo francês já diz que quer dar um apoio às revistas satíricas. Entretanto, surge, todavia, uma declaração polémica no meio de tudo isto, não só pelos cartazes em Dresden, mas também pelas declarações ou pela postura assumida ontem por Marine Le Pen, que defende o regresso da pena de morte à França. A mesma diz, e está a ganhar terreno nas sondagens, que caso ganhe as eleições, vai convocar um referendo para saber se os franceses apoiam ou não o regresso da pena de morte à França. Perde-se no tempo, a última vez que em França se aplicou esta pena letal, ela ainda existe em alguns estados dos Estados Unidos da América e em vários países não tão desenvolvidos como os ocidentais, ou pelo menos seguindo o nosso ponto de vista. O nosso trabalho de informação fica por aqui, mas é quase certo, pelos piores motivos, que ainda voltaremos à antena para mais alguma especial informação. Boa tarde, ouvinte, e em caso de que assim não aconteça, votos de um bom fim de semana e até à próxima segunda-feira, aí às 13h25. Boa tarde.